Bom dia a todos os ouvintes do Transmania Foz. Guilherme, eu tenho recebido muitas questões de universitários, na sua maioria jovens, pessoas que estão com dificuldade de guardar dinheiro e acumular patrimônio nessa fase da vida, ou também pessoas que guardam pouco e têm dificuldade de encontrar boas alternativas de investimento para este valor, e também recebi algumas questões de universitários que querem trabalhar no mercado financeiro, que querem fazer uma carreira profissional. Então, para falar um pouquinho dessas questões, questões de carreira no mercado financeiro para os universitários ou como lidar melhor com o dinheiro nessa fase, eu convido o Leonardo Morotti. Além dele ser profissional de mercado, assessor de investimentos aqui na Toro, ele também é acadêmico, graduando de administração na FAI aqui em Curitiba e pode nos ajudar a entender um pouco melhor esse perfil e discutir o tema com os ouvintes. Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Bom dia, Merhana, bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes do Transmania Foz. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar a esclarecer as dúvidas e os universitários a lidar melhor com o dinheiro. Leonardo, antes de falar da parte financeira, vamos falar um pouquinho da carreira no mercado financeiro para os universitários. Então, para quem tem a pretensão de trabalhar nessa área, para você que começou a atuar no setor ainda na faculdade, qual caminho você recomenda como uma boa porta de entrada para oportunidades nessa profissão? Bom, mesmo. Acho que o primeiro passo é você mapear as empresas que atuam nessa área na sua região. Então, quem são as instituições e os profissionais financeiros de maior destaque? Segundo, independente do valor, você já começar a investir. Além de se formar como investidor, isso já te abre relacionamento com alguns profissionais do mercado. Também é importante buscar cursos e treinamentos na área financeira e se atentar que existem muitas certificações profissionais que não requerem a graduação, como CPA10, CPA20 e ANCORD, que são exigências para você cumprir vários cargos no mercado financeiro e também buscar por oportunidades que te tragam experiência na área. No meu caso, foi através de estágio. E se você estiver em uma condição onde não precisa se preocupar tanto com a remuneração, buscar por oportunidades nas empresas que te tragam a melhor experiência possível. Então, você tem que procurar entender a atividade de cada empresa e quais oportunidades você pode conseguir em cada uma. Leonardo, a gente já falou um pouquinho de carreira, então vamos tratar das questões financeiras apresentadas pelos ouvintes universitários. Eu tenho aqui uma questão do Murilo, um ouvinte de São Miguel, que diz que é universitário e tem dificuldade em guardar recursos. E sempre que ele poupa, logo na sequência acaba gastando essas reservas e acaba não acumulando patrimônio. E pelas perguntas recebidas, eu vejo que essa dificuldade não é só do Murilo. Então eu gostaria que você diagnosticasse pra gente quais dificuldades os universitários enfrentam nessa fase para guardar dinheiro. Bom, os universitários, em sua grande maioria, são jovens que estão tendo seus primeiros contatos com as suas finanças. Então essa é a fase em que começam a aparecer as primeiras dificuldades financeiras. Muitos ainda com um orçamento limitado, uns ganhando mesada, outros com um trabalho que ainda não paga tão bem. E além disso, nós temos muitos estímulos para gastar. Então todo jovem quer fazer muita coisa. Temos um pensamento mais imediatista e cometemos um consumo por impulso. E muitas vezes também nos deparamos com muitos produtos financeiros, como crédito, que são apresentados de forma muito comercial e que podem já nos tornar refém do dinheiro logo no início de nossas vidas. Leonardo, e diante de toda essa dificuldade, no meio de tantas tentações de consumo e crédito fácil, o que o universitário pode fazer para melhorar sua capacidade de poupança, de disciplina e começar a acumular patrimônio desde jovem? Primeiramente, eu acho que a gente deve buscar aprender, até porque a gente não recebe o devido preparo nas nossas escolas, nos nossos colégios, na parte de educação financeira. Então é importante que você busque aprender mais sobre finanças, até para saber escolher entre a riqueza que te liberta ao invés da riqueza que te aprisiona. E também, nessa hora, o estágio, além de te trazer uma boa experiência, também pode te trazer um bom complemento de renda. Uma outra dica é buscar comer em casa. Isso é uma coisa que realmente pode fazer muita diferença nesse início da vida financeira. E o principal é você estar fazendo o seu planejamento financeiro. Até Por exemplo, muitos alunos estão fazendo já a universidade utilizando o programa do FIES, o que significa que em alguns anos eles já terão algumas dívidas. Isso torna o planejamento financeiro mais importante ainda. E como os jovens hoje já são mais inseridos no mundo digital, eles podem utilizar a tecnologia a favor disso. Seja através do computador ou algum aplicativo que faça isso, você já consegue ter uma noção muito melhor das suas receitas e de seus gastos. E por último, e claro, o principal, é você estabelecer metas para guardar dinheiro. Mesmo que seja pouco, essa simples disciplina no decorrer do tempo pode fazer uma grande diferença. Você sugeriu uma meta de poupança no final, e a gente sabe que nessa fase, diante de todas as dificuldades já citadas, exige muita organização e disciplina para conseguir guardar dinheiro. Para os universitários que estão conseguindo poupar um valor, por menor que ele seja, qual seria uma modalidade de investimento adequada para esse perfil? Neste caso, o Tesouro Direto, além de ser a aplicação mais segura do país, já te dá boas opções para diferentes objetivos, como o Tesouro Selic, para quem pode precisar resgatar o dinheiro a qualquer momento, enquanto acompanha a taxa de juros, ou com o Tesouro IPCA, que te proporciona um bom investimento de longo prazo, onde você pode investir a partir de R$ 30,00 em uma aplicação que te garante um rendimento real, sempre acima da inflação. Então, para os universitários que ainda guardam pouco dinheiro, acredito que esta seja a melhor alternativa. Concordo com você, Leonardo. Eu sou fã do Tesouro Direto e ele realmente é uma excelente aplicação para este perfil. Lembrando que poupar é sinal de equilíbrio financeiro. Independente do valor, por menor que ele seja, o hábito é muito saudável. Quem despreza o pequeno não merece o grande. Por isso eu agradeço pela sua participação de compartilhar um pouquinho da sua experiência de mercado com a visão do universitário. Espero que essas suas considerações motivem os jovens que estão buscando oportunidades de trabalho no mercado financeiro, assim como os universitários que já estão preocupados e buscando o melhor caminho para a formação de patrimônio desde cedo. Muito obrigado. Obrigado, Mehana. Um bom dia a todos e um excelente final de semana. Bom dia, bom fim de semana a todos os ouvintes da Transamérica. Guilherme, um abraço para você e para toda a equipe.